Ok, now. Sabe, DJ Zé Luís apresenta Live Set. Get it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá para todos, uma muito boa noite, bem-vindos à última sessão Live Set formato Summer Sessions. A partir da próxima semana voltamos ao formato habitual, mas para já ficamos então com esta que é a última Summer Sessions 2010 no Live Set. A partir de agora. You are listening to Live Set Summer Sessions. DJZLuis.com. DJ Zé Luís. djzeluis.com. DJ Zé Luiz. 19 58 42 ou em publipt.info/liveset. Live Set Summer Sessions. djzeluis.com. DJ Zé Luiz. DJZLuiz.com. Live Set Summer Sessions. What is it you think about? DJZeluis.com. What do you want to take tonight? Where do you want to go tonight? How do you feel? Thank you. djzeluis.com.

some more, give me some more. Give me some more, give me some more. Give me some more, give me some more. Come, come, come on! Come on.

djzeluis.com. We'll be right back. set. You are listening to Live Set Summer Sessions. DJZeluis.com. Keep on loving you the way like I do. DJ Zé Luiz. djzeluis.com. Oh, DJZLuiz.com. Thank you. Summer Sessions. DJZeluis.com DJ Zé Luis.